nunca quer molhar. Sou do rio onde a vertente queima em vez de desaguar. Sou o grito seco, cabra, que ninguém quer escutar. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou servo do sol pino, terra seca, vento, mar. Pele preta, dente ruim, com esperança de matar. A fome murchando o braço, que da terra quer cuidar. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou filho da natureza, muito aquém do próprio chão. Pescador de mares secos, num lugar de solidão. Suor quente, mãos cortadas, terra árida, pouco.